avisarei o total approval externo. Está presente? Externo negativo, pode voar duna. Vai voar duna o total. Bilhete 6747, a linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, com 8 nós. A linha decola de viagem da 1-0, vento 1 no 0 graus. Vendo a pula de Bonf para a chegada Bonf. Afirmativo, total. Visual com a pista? Afirmativo. Torre no noite, pessoal, mesmo, boa noite. 18-6, boa. 3-1-3. Torre Salvador, boa noite, total 9907, estabilizado, beleza. 9907, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 021, aguarde pista livre. E21, aguardando total. Na 07, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 021. Passa oitavo, total com 1021, é o pouso autorizado. Objeto 6747, decolado aos 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite, obrigado. Boa noite, 577. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5577, coteja. Ativo 360, conforme, da EL, Leda Bridge, direita após, da 10, responde 5577, 20.8, frequência do CNA-63, número 3. Aerovia Perzulu 16, já está autorizado para o feedback somente, já para o táxi. Perzulu 16. Qual seria a subida prevista para Recife, senhor? Fuca Transição Aracaju. Fuca Aracaju, obrigado, senhor. direcionado para o táxi, tem 144 a bordo, Oceano Galeão, 3 horas e 50, caminhada 313. 1144 a bordo, altímetro no 021, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, na noite, sinal 6. 26, no seu lugar. Sol 9907, Solo 39, livra direita, taxi tem frequência via Alfa Kilo Pat 3. Livrar Alfa Kilo Pat 3 em total, 9907. Ele mantém no zero. Ele mantém. É 6313, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Aliás, decolagem, né? 6313. No 5 para o localizador, curva agora à esquerda por a 235, limitado pelo localizador. Ok, esquerda 235, limitado pelo localizador, 5 no 5. E o 5972, desça 2000 pés, livre LF X-ray. Para 2000 pés, localizado em LF X-ray. Identifique, chegada a man, desça ao 050, número 3, reduz velocidade para 259. Identificou, nível 50, chegada a man, redução 259, 313, decolado aos 42, controle 120, décima 8, bom voo. 208, grato senhor, bom trabalho. Fique radial descida. Trip 555, desce para 2.000 pés, 1.021. 2.021, 555. Controle Xané, 6313, transferiu. 6313, contato radar, suba ao 360, saída da El. Da El, 6313. Web 6747, chame Recife em 1251, Lanterna 3325. 351, 3325, Web 6747. Rio 5972, chame Torre, no noite, eles são meia, boa noite. Rio 5972, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no 021. 6224, reduz para 2109. 210, 305, já temos o seu plano pronto para cópia. mandou 35, 5, está observando a garriga no solo, tem condições de cortar, é possível? Você já está com prova de duna? Não, digo uma base pela esquerda, condições visuais. Ah, ok. Então vai modificar regras agora aos 49, desça para o 1,6500 pés e chame torre, 1,9,3,9,6,12. É que chama, sem grato. Salvador, boa noite, UTP 55 no centro. É parte nacional no zero. É, chega no centro. Na 6224, desça 2000 pés, 1021, livre LS X-ray. Para 2000 com 1021, autorizado ILS 6224. No XDE 6313, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 3325251, graças. Vento 120 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 021. 5,5. Autorizado com Piotr Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, décima 8, aciona 5007, coteja. 3210, protejamento correto, chama para pushback acionamento. No 5, solo 5-5, livra direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Kilo, Pátio 3. Direita, Alfa, Kilo e Pátio 3 nessa frequência, 3B. A 224 no localizador, tem um campo à vista, está 5 milhas para o marcador externo. O Xenem 6224 para cima? Está no localizador, 4 milhas para o marcador e tem o campo à vista, o 6224. Confere, passa no dono, chame torre no noite, esse momento. 18-6, obrigado. 5-8, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10 curva à esquerda. Controle 120, décima 8, aciona 5005, proteja. 3005, protejamento correto, chama para pushback acionamento. No marcador externo, baixado travado, 6225, 6224. 6224, livre pouso na 10, vento 120 graus com 7 nós, altímetro 1021. Pouso livre, pista 10, 6224. 235, portão 3, para o pushback. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 48. Frequencionamento 3305, portão número 62. Autorizado, chama para o táxi. 01, no livro à direita. Táxi na frequência via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Gente, vai livrar a próxima à direita, táxi a via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Isso não é minha, 224. Vamos ver, Salvador. Boa noite, então, bom 604, informação Alfa, autorização para tarefa.